096, sendo identificação, voe em mar e desça para nível 050, ajuste no 019, número 2 na aproximação. 0 para 5.019, voando mar, com o número 2, voo no 096. 93, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-5 graus. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, voo 2-0-4-3. Não vai a ponta level, que o Anik 1019. Oceania 63-10, sua identificação dessa via chegada a Mari para nível 060, ajuste no 019, número 4 na aproximação. Oceania 63-10, inicie redução de velocidade para 2409, vai seguir tráfego com drag 737-800, 1-2 milhas à sua frente com ground de 400 e reduzindo. Voo 1096, programa sua navegação para pós-mar e voa Duna. Pós-mar e Duna, voa 1096. Controle, boa noite, é o gol 2043, nada El. Gol 2043, contato com a decolagem, suba via saída da F, nível 360. 360, via da El, gol 2043. Gente, gol no 096, desça para 2000 pés, ajuste no 019 e aguarde o ML. 2000 pés, Romeu, 1099, gol 1099, aguarde a meta. Direto Lida, voo 2043. Minha 310 voa e duna, até presente, mantenha 240 em nós até próximo duna. Minha 310 copia pra voa duna. Gente, desça para 4 mil pés, ajuste permanece no 019. Europa US 1, reduce to speed 230 knots. Estamos 096, está autorizado em ADS, X-Rape, estamos 0, reporte estabilizado. Autorizado em ADS, 190, 101, 096, reporte estabilizado. Autorizado, avistando 3662. Então 3662, complexo final e chame por Salvador 11895. 1895, seja 3662. Salvador, boa noite, 3662, Índia Serra, Baixada Checada. Já 3662, avistado pelo autorizado pista no zero, vento 180 graus com 18 nós. E pouso no zero, 3662. 2043. 6310, desça para 2010, ajuste no 019, está autorizado em LS X-Rate, estão no zero, já pode estabilizar. Três, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 1251, 3395, boa noite, bom final de semana, bom dia, 043. Estabilizando, gol 1090. Bono 096, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 95, depois. 295, gol 1096. 081, descent via 2061H1019. Clear, final island sector runway 10, report message. Alfa Juliette, posição 08, Patinão. Alfa Juliette, 08, 3662. O Xanã 6310, completa final, Xanã Torre 1895. Oxalá 310, boa noite, continua a aproximação, mais pista livre, mais 290, fala 9. Boa, 90, mais meia, salas 21, direita 1, 21, décima 1. Direita 21, 1, boa, 90, 9. Alfa 24, chame 121 na decimal 1. 21 1, 63 Xanã 63, 1 0, livro 0. Xanã 63, 1 0, estou autorizando o Alfa, CGS, posição 03 do 41. Have inside cleared slant on runway 10, winds 180 degrees, 17 knots. Clear slant 10, runway 10, no passage 1, please stay in the wind. 180 degrees with 17 knots. Copy, obrigado. Boa noite, 10358, 3758, Fortaleza, ponto cópia. Afirmativo. Fortaleza, Fortaleza, nível 370, decola pista 0, curva à esquerda, saída Momo Fruti, via ATZ 19, pós Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1208. Aciona 5435 no transponder. 3703 Fortaleza, uma foto plana, 319. Decolando com a esquerda 10, curva à esquerda, faz decolagem Momo Fruti. Segue 319 Bangu Abucu. 1208-435 Transponder. 3258, continência correta, pronto, push deck, acionamento. Chamará. Ground 1, 0, 0, 1. Ground Alpha Juliet 1, approved test by Alpha Juliet Gate 11 in April. Alpha Juliet 2, position 11, Europa Juliet 1. Lucan 3858, informação, acho que vai estar na posição 02, puxa o back chamada. 3858, autorizado, tem um contact. para o TAC do SAM 3258, a bordo no 37, alterna João Pessoa, autonomia de 3 horas e 20 minutos. SAM 3258, está autorizado o TAC de Índia, ponto 0, funcionou 0, chamando em Salvador, 118, decimal 95, ajuste o altímetro 0019, bom voo. 19, em SAM TAC de Índia, ponto 0, 10. Obrigado, bom trabalho. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Pulca Caju, via Pesuma Motete, após Putro, Paosta, Tango, Rubeosta, e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5432. Xanã 6313, aciona identificação, vou na prova de ponte, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. Decolagem 3858, contato radar da decolagem, da presente está autorizado com a esquerda na proa de Momo e ascensão para o nível 370. Esquerda na proa de Momo, sinal 370 e assim que possível solicita a proa de Froti. Aguarde, para 3858 para voar Froti, temos tráfego em aproximação pelo setor nordeste para Salvador. Perfeito, aguardando. Após o nível 110, está autorizado voar banco da presente e subir restrito a nível de voo 350. 110, direita a banco, restrito 350, está 3858. Xanã 6313, desça para 2000 pés, ajuste no 020, está autorizado em ambiente X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Xanã 3258, chame o centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, 3858, boa noite. Autorizado, Bruno. Reporte estabilizado. 3815, tá no 8 com a Oscar, Guarulhos. Oscar 3815, boa noite. Informação em curso Papá, guarulhos.com.br. Pronto, copiado. Oscar 3815, autorizado Guarulhos, Batuzulo 10, após Taubaté. Nível 340, decola da 10, primeira curva direita. Saída Tael, Leda Motiva, aciona 5442, controle, aciona 2029. O 3815, Guarulhos 340, decolando da 10, controle direita, Natael, Leda Motiva, Amperzulo 10, até Taubaté, 5442 e 1208, controle, 3815. 3-0, no 3 autorizado, Chantax. Planet 230, good evening, information now is Papa, stand by, see clear. Lima 303, boa noite, autorizando táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Luna, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, está autorizado em LS X-Ray, está no 0, repórter estabilizado. 0 para o táxi 3105, agora 3130 até na sua volta. Chame a 3120, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 1198, decimal 95, adicional 020, bom voo. American 230, ready to call. American 230, clear to Miami Airport, Deposit 20, after according to route plan, flap level 360, take off runway 10 with left turn, Momo departure, Nini transition, Skok 5446, Salvador departure 120.8. American 230, read back is correct, call me when ready. So call me one, 1211 minutes, portão 8, autorizado, fechou o acionamento, reporte táxi. Pare para o táxi, 3219. Chama 3-0, 3-0 LR, decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-5-9.